648, na Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, meu nome é 48. Cometa 44, autorizado táxi até o ponto de saída da hotel. E na hotel, para o cruzamento, Samará Torre em 1986. Autorizado táxi até o ponto de saída da hotel, até a última torre em 1986, cometa 44. Coluna, você escuta? Como é que vem aqui, mantém o número 3 no corredor Axé, reporte fora da barra. Entendi, reporte na fora da barra, Vitor Mais Quebec. 3154, mantenha aproximação e informarei autorização de pouso. 3154. Salvador, Juliette Vitor, entendeu que é pra setor 360, é isso? Negativo. A tá autorizada final da 17, só está sujeito ao 360. Mas se for necessário, eu informo. Faça, mantenha a final da 17 e informarei se for necessário. A 7, vai ser essa ataque que reduza ou adiante? Reduza, se possível. Ok, vou reduzir. O papai vai direcionar pra cá. Salvador, muito boa tarde, né? 641, passa nível 2, 1-1 para o 160, informação Romeu. Chané 61, 41, desce para 4 mil pés, chegada Conf, com ajuste no 0, 15. 4 mil pés na volta no 0, 15, autoriza a respista? Autorizado, respista. Tá, e possibilidade de passar pelo abaixo de 4 mil? Velocidade, critério, altitude a critério, só mantém o perfil lateral da Star, 641. Ok, velocidade, perfil, a critério, Chané, Romeu, patrão. 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado. 6326, descendo para 2000, confirma? Afirmativo, 2000 pés, 1015, reporte estabilizado, no procedimento. 6326, descendo para 2000, reporte estabilizado, procedimento. Fox Tango Oscar, confirme a proa. Deveria estar no, passando a ilha de Veracruz, no litoral da ilha de Veracruz. Vitor Charlie, pouso autorizado, cabeceira 17, vento no 20 graus, 89. Livre pouso na 17, Vitor Charlie. Oceaner 6315, Guarulhos 360, copia? Afirmativo, copia. Saída da Euleda Bridge, intercepta o 2116, após segue a rota do plano. O controle opera em 1208, aciona 5065, coteja. Afirmativo, 360 da Euleda Bridge e o 2116, conforme o plano, 208, controle, 5065. O transponder, o Chané 6315. Quando pronto, sumi posicionamento no 06, cotejamento correto. Obrigado. Paulo, muito boa tarde, o Tan 3154, livrou? Tan 3154, boa tarde, prossegue Alfa Juliette para o 09. Alfa Juliette para o 9, 3154. Gol 1648, prossiga para o solo. Por gentileza, se pudesse nos dar uma força aqui, não tem. Nós estamos sem aqui balizamento para o estacionamento aqui. Sim, tirei coordenar com a esfera 1648. Ok, obrigado. Agora sim, agora está disponível. Obrigado. Passou à direita aí, pressão de 2 horas. A 11 milhas no mesmo nível, para tentar o tráfego. Então, curva esquerda, proa 015, 15, a proa 15, aguarda o último vetor. 7, esquerda 015, aguardando o último vetor, já está tomando pré-detapo, se o senhor quiser. Ah, a proa 15 fica mais confortável. Tá bom, proa 015. Quebec, informação de tráfego, aeronave, posição de 11 para 12 horas, nave a 7 milhas, passando 2.900 para 2.010, o tipo da aeronave é o Fokker 100. Esse é Quebec, não tem o tráfego aqui. Controle de Salvador, China 6142, boa tarde. Boa tarde, 6142, suba ao 350, vigilância, saída pública. 350, Oxiné, 6142. Cometa 44, ingresso Alfa, prossegue Juliette, pátio principal, Índia. E no ponto espera da 10, Samara Torre, frequência 1186. 4, consegue. Vai, Júlio, parte principal, Índia, até a ponte espera da Unigel, chamando o senhor. Via Alfa, afirmativo, via Alfa. 10 vento no 30 graus, 99. Já está colando no 0 para 3561. Boa tarde, 9043 da Gol. Boa tarde, 9043, vai descer para 4000 bens, na chegada Monte, o ajuste 015. 4.000 bons na 095. É que o Bruno vem e fala o seu chamado para pouso. 1925, estimado de pouso em Guanabara. Copiado no 925. Salvador, boa tarde, Oxané 6213, com a Romeu. 08, bom voo. 308, obrigado. 561. Também 561, contato na decolagem, suba 380, saída Arbon. Arbon, 380. Leda Brise, prossegue então via Pesulu 10 após a rota do plano. O controle Salvador para 1208, a senhora 5042, cotejo. Aprovado. Galeão 360. Decola da 10 da Euleda Bridge após rota do plano. 5042, transponder, controle 1208. Correto, quando pronto, chama em posicionamento, confirma a posição. Está na posição 5, vai reportar o 6213. Sim. E a 326, complete a aproximação, 2186. 286, obrigado. Pelo 41, desce para 2500. Ajuste no 05, reporte localizador. 05, descendo para 2500, Xané 641. Ainda não falta só um cadinho. Sim, se tiver baixado travado, nos informe o vento no 20 graus, 99. Gente, o Xané 63, hein? 44 na escuta? Beta 44 é o solo? Ativo cometa e falo que o senhor passou um pouquinho aí da faixa de segurança, ok? Pedi só para o senhor ficar um pouquinho mais atento da próxima vez. Aguarde, assim que a aeronave passar, vou te autorizar em alinhar e manter, ok? Você gosta, prova de parede, é bom tirar a nossa vida. 6326, vento 120 graus 4800 tem 24 rodas. Copiar, 2085, alterno 2585, 6142, uma boa tarde. Boa tarde. Leono 41, vai descer para 2500, reforma o tráfego na posição de 12 horas, aeronave a 11 milhas, no sentido oposto, mantendo 1.500 pés. Puxa, Leono 41, reforma o tráfego na posição de 12 horas, aeronave a 10 milhas, no rumo oposto, mantendo 1.500 pés. Informa o tráfego na posição de 11 horas, aeronave agora a 8 milhas. Tipo da aeronave, o Airbus 310-318, descendo para 2.500 pés. Gente, eu tô agora, tá bem. Tipo 5489, vai chamar Recife em 125, corrigindo 128.8 e alternar 1260. 1288-260, agora. 5.61, chama Recife, 1288, alternativa 1260. 288-260, boa tarde, 3561. Boa tarde. Grupo, aqui. Oceaner 6326, Alfa, reportando para a Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6326. Agora, para a gente espera, 288, autorizado a ser agora. Por fonte de risco, aguardando cópia. Será? O... Você deve 041, quando avisar o contrato, pode prosseguir para 2000? Estimativo, 1041, 2000 pés, resposta brisada. 041, 2000 pés. Boa tarde, Porto 12021, descending flight level 160. De 8, Paia Natal, nível 1970, copia? Espera aí, 3 copia. O Chimera 6326, Juliette para o 01. Juliette para 01, São 398, Natal autorizado nível 170, via Golf 677. Decola pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle opera em 1208, aciona 5064, Coteje. 0398, bora pra Natal, Golf 70, na Golf 677. Decola pista 10, curva esquerda, Puca. Vindo para Caju, patrulha de 1208, a faixa de tráfego 064. Protegimento correto no 398, passe militar, líder, estacionamento, são intactos. Confirmando o POB 02 e autonomia alternativa? Afirmo, duas pessoas a bordo, autonomia 0430, alternativa de 5. Copiado. Boa tarde, né? 6141, LS, estou na 0. 6141, boa tarde. Fogo 3 pontos baixado e travado, vento 110 graus 89. Ok, 3 baixo e travado. Xané, 6141. 6141, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus 89. 6 pontos, estou na 0. Xané, 6141. Transição Caju, nível 170. Frequência, vista mais Quebec, no espaço para reportar, até o retorno. Você vai passando o parede agora com proa de rotatória. Mantenha a proa da rotatória, foco seu Oscar e aguarde transferência. Guardando para transferência, Oscar. Boa tarde, com 207, passando 240, vai descer por 160, profissão ao meu. 207, 10.50, 050, chegada, confie. 0.0 na bomba, com 807. O plano de voo, a frequência do controle, 1208, aciona 5066, Coteje. 240 para Ilhéus, aquela pista 10, saída da Eolita, após Ilhéus. 208.1, 5.0 da Maia Telefone. Correto, gol, quando produção e posicionamento no 02. Amaral. Oscar, chame torre, 18.6, para engraçar no circuito. 18.6, tem um campo à vista, Oscar. Oscar, Oscar, autorizado final da 1.7, informe final de 2 milhas. Tomará final de 2 milhas, Tango Oscar, passa a rotatória com a 1.7 à vista. Colosso 4065, boa tarde. Romeu Campinas. 4065, autorizado Campinas 300. Decola pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, intercepta Pesulu 16, após segue a rota do plano. O controle, opera em 1208, aciona 5053, Coteje. Campinas 300, rota do plano, decola 10, direita da El Leda Bridge, aciona 5053, 208 é o controle. Está na Romeu 3, Romeu não. Posição 3, então vai para o pushback acionamento. Correto, cotejamento no aguardo do 4065. pessoal do Salvador, né? 6141, lembrou assim, tá bom? 6141, prossegue táxi via Alfa, reportando os seus bilhetes. Táxi Alfa, reportando os seus bilhetes, 0141. Fala, Rotero, 3W8, prossegue táxi. Saíram no 398, autorizado o táxi até o ponto final do hotel, quando então chama a torre para o cruzamento em 12, confirmando 1186. Até aqui, com a 3, complete aproximação, torre 286. 286, até já. É, Portugal, 021, 2000 feet, Clemente, 1015. Via Alessa Approach, Report Established. 2000 feet, 1015, clear Alessa Approach, Report Established. Approach, 021. 087, 4010, 1015, o ajuste. Final da 17, o Tango Oscar com 3 milhas. Fox Tango Oscar autorizada para aproximação e pouso na 17. Vento 110 graus, 89. Tenente, informa ainda, senhora, que após o pouso é que é um backtrack até o hangar da Bata, se possível. Ciente, sem problemas. Bom, Salvador Azul 4065, posição 3, puxa sua manhã. 4065, aguarde um instantinho só para iniciar o push. Nós temos um Avianca que irá ingressar no 4, após iremos autorizá-lo, ok? Só escuta. O Chiner 6141, nós utilizando então para prosseguir via Juliette para o 04. Ok, utilizando. Via Juliette para o 04. Azul 4065, coordene com a equipe de solo após o Avianca livre posicionar no 3 Samitaco. Ciente, após a Avianca, livre push, chamará para o táxi o azul quaternense. 24, descer para 1.510 na proa de Paripe, e falta a sua borda. 24, 06 a bordo, na proa de Paripe, para 1.510, o Oscar Lima. Okay. 9043, livre pouso. Livre pouso, 9043. Fox Tango Oscar, solo aos 15. Solo aos 0, aos 15, autorizado backtrack. Autorizado. Namorado 4462. Salvador, boa tarde, hoje, né? Estamos deu. Possível autorização para ilhão. Oxilé 6141 é o solo, confirmando o balizamento não chegou? É, não chegou. Ok, vou coordenar com a infraero. Boa tarde, eu sou na 6357. Tive a prevista para Ideal quando está criado a autorização para Ideal no 8. Confirmando que modulou para o solo foi o CNR 6327. Afirmativo, 6327. 6327 para Ideal, temos o 240. O senhor solicita uma coordenação? 240, pode ser o 240. Autorizado, Ilhéus 240, conforme a rota do plano, decola a pista 10, com curva à direita, saída é a da Euleda Ilhéus. Controle, opera em 1208, aciona 5104, coteje. direct to that. Negative, sir. Maintain the bon ferrat. Okay, maintain bon ferrat. Quiet, quando pronto, some em funcionamento no 01. Gol 9043 na Alfa, reporta 1 para Juliette. Reportará. 6141 apenas para passar o feedback, só foi coordenado com a infraero. O balizamento está a caminho. A gente está verificando aqui, mas parece que a moto está com dificuldade de operar o sistema ali. E ela foi ali, mexeu ali e não conseguiu acender o DVD. Então acho que ela vai dar uma nova. Aguarde. 19043, agilizando na medida possível o táxi, para prosseguir então via Juliette para o 08. Afirmativo, Juliette 08, boa no 0904. Oceaner 6315, após a passagem do banho e da goa retaguarda, livre por Oceaner no 06, chamando para o táxi. Posso 3735, 6315. Isso, Mike Quebec. Se eu tomar 3500, manter os corredores iguais. Ajuste Salvador no 05. Continue the approach, I will report to and vacate it, okay? Continue approach, Portugal 021. Quick land runway 10, Portugal 021.